Ouça agora o Dr. Michael Youssef em Mostrando o Caminho. No wonder Jesus tells us. Não é de estranhar que Jesus nos diga. In Matthew chapter 6 verse 22. Em Mateus capítulo 6 verso 22. The eye is the lamp of the body. If the eyes are good, your whole body will be full of light. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. When I was a little boy in Sunday school, we used to sing a song that goes something like this. Quando eu era garoto na escola dominical, a gente costumava cantar uma canção que era mais ou menos assim. Oh, be careful, my little eye, what you see, what you see. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. There is a God in heaven who is watching all the time. Há um Salvador no céu olhando para você. Oh, be careful, my little eye, what you see. Cuidado, olhinho, o que vê. What enters through your eye gate, if you gaze at it long enough, it will become your undoing spiritually. O que entra pelo portal de seus olhos, se você ficar contemplando por muito tempo, irá arruinar você espiritualmente. Be careful of what you read. Tome cuidado com o que lê. Be careful of what you watch. Tome cuidado com o que você assiste. Be careful of what you covet. Tome cuidado com a cobiça. Be careful of what you desire. Tome cuidado com o que você deseja. Be careful of what you long for. Tome cuidado pelo que está esperando. Because God may just give it to you. Porque Deus pode dar isso a você. No matter how attractive and pleasing to the eye it may be. Não importa o quão atrativo ou agradável possa ser aos seus olhos. If it is inconsistent with the word of God. Se for contrário à palavra de Deus. You are better off to close your eyes and get yourself a walking stick. Você vai ficar numa situação melhor se fechar os olhos e andar com uma bengala. Lot looked over the well-watered valley of Jordan and it reminded him of Egypt. Ló olhou para o vale bem regado do Jordão e lembrou-se do Egito. Lot may have left Egypt, but Egypt and the glamour of Egypt never left Lot. Ló pode ter deixado o Egito, mas o Egito e todo o seu encanto não deixaram Ló. So he grabbed for the green spot without showing any responsibility toward his generous uncle. Assim ele se apropriou dos campos verdes sem mostrar qualquer responsabilidade para com seu tio generoso. Lot was the type of person who was willing to sacrifice principles for possessions. Ló era o tipo de pessoa que estava disposto a sacrificar princípios para obter bens. He was willing to sacrifice love for lust. Ele estava disposto a sacrificar o amor pela luxúria. He was willing to sacrifice the master for materialism. Ele estava disposto a sacrificar o Senhor pelo materialismo. The Bible tells us in Genesis 13:13. A Bíblia diz em Gênesis 13:13. Now the men of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. But that did not make any difference to Lot. Mas isso não fazia a mínima diferença para Ló. Lot probably thought it was an opportunity to witness to them about the God of Abraham. Ló provavelmente pensava que era uma oportunidade de testemunhar para eles sobre o Deus de Abraão. My listening friends, here is a principle that I do not want you to miss. Meu amigo ouvinte, aqui está um princípio que eu não quero que você perca. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Michael Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá! Aqui é Nilceia Parisi, apresentando mostrando o caminho. O que entra pelo portal de seus olhos, se você ficar contemplando por muito tempo, irá arruinar você espiritualmente. Portanto, tome cuidado com o que lê, assiste, anseia e deseja. Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Michael Youssef, em Jornada da Fé, Abraão, parte 5. Interpretado pelo pastor José Carlos Bento. Welcome our listening friends. Bem-vindo, amigo ouvinte. We are glad you tuned in to listen to this program today. Ficamos felizes que tenha nos sintonizado para ouvir o programa de hoje. If you were listening to our last broadcast, you remember that I made you a promise. Se você ouviu o nosso último programa, irá se lembrar de que fiz uma promessa. And that is to tell you what Jesus said about selfish ambition. E que era de falar a você o que Jesus disse sobre ambição egoísta. First, let me remind you that we are in the midst of a series of messages from the life of Abraham. Primeiro quero lembrar a você que estamos no meio de uma série de mensagens sobre a vida de Abraão. And we saw a contrast between Abraham's contentment and Lot's greed. E vimos o contraste entre a satisfação de Abraão e a avareza de Ló. Because division and quarrel can begin in the heart. Uma vez que a divisão e as brigas podem começar no coração. The Bible tells us to guard our hearts from selfish ambition. A Bíblia nos diz para guardarmos nossos corações da ambição egoísta. To guard our hearts from jealousy and envy. Guardarmos nossos corações do ciúme e da inveja. To guard our hearts against the desire to dominate or cause division. Guardarmos nossos corações contra o desejo de querer dominar ou causar divisão. No wonder Jesus told his disciples that there was a new commandment he was giving to them, and it was to love one another. Não admira que Jesus tenha dito aos seus discípulos de que havia um novo mandamento que ele estava lhes dando e que era o de amar uns aos outros. By this, he said, all men will know that you are my disciples. Nisto, disse ele, conhecerão todos que sois meus discípulos. By what? Pelo quê? By quarreling with one another? Pelas brigas uns com os outros? By forcing their opinion on the other? Por impor sua opinião sobre os outros? By demanding your own way? Por exigir do seu próprio jeito? By bringing attention to yourself? Por chamar a atenção sobre você mesmo? Não. The world will only know that you are my disciples by loving one another. O mundo somente saberá que vocês são meus discípulos por amarem uns aos outros. Unloving behavior turns people off from the Christian faith. O comportamento de quem não ama desliga as pessoas da fé cristã. It was said of the early church, with all of their problems, see how they love one another. Disseram da igreja primitiva, com todos os seus problemas, veja como eles amam uns aos outros. In Lot's heart, there had been a building of resentment and selfish ambitions. No coração de Ló havia se edificado o ressentimento e ambições egoístas. That building up was fueled when his farmers and Abraham's farmers had a dispute. Isso foi alimentado quando seus lavradores e os de Abraão tiveram uma discussão. And the explosion took place. Então a explosão aconteceu. No wonder the apostle Paul told the Philippians, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Não admira que o apóstolo Paulo tenha dito aos filipenses, nada façais por contenda ou por vanglória. But in humility, consider others better than yourselves. Mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. The apostle Paul says later in that same chapter. O apóstolo Paulo disse mais tarde nesse mesmo capítulo. Do everything without complaining or arguing. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. And Abraham looks at Lot and says. E Abraão olha para Ló e diz. Please let there no strife between you and me. Take whatever land you want. Por favor, não vamos permitir que haja rixa entre você e eu. Escolha a terra que você quiser. By the world's standards, Abraham would be looked upon as a fool. Pelos padrões do mundo, Abraão seria visto como um tolo. By the world's standards, Abraham was stupid to be generous with a selfish man like Lot. Pelos padrões do mundo, Abraão foi estúpido em ser generoso com um homem egoísta como Ló. But wait a minute. Mas espere um minuto. God promised the land to Abraham, not to Lot. Deus prometeu a terra a Abraão, não a Ló. That's exactly right. Foi exatamente isso. Please listen carefully. Mas ouça com atenção. When God promises you something, it is guaranteed. Quando Deus promete uma coisa para você, é garantido. You don't have to stand up for your rights, it is guaranteed. Você não tem que conquistar seus direitos, já estão garantidos. You don't have to quarrel, it is guaranteed. Você não tem que brigar, está garantido. You don't have to fight over it, it is guaranteed. Você não tem que lutar por isso, está garantido. You don't have to fight over appearances, it is guaranteed. Você não tem que lutar pelas aparências, está garantido. You don't have to worry about results, it is guaranteed. Você não tem que se preocupar com os resultados, está garantido. That is why you can afford to be generous. É por isso que você pode se dar ao luxo de ser generoso. Why? Por quê? Because God granted you his promises. Porque Deus lhe deu as suas promessas. No selfish Lot would rob Abraham of that which God was going to give to him. Nenhum Ló roubaria Abraão daquilo que Deus estava para lhe dar. So, what does Lot do with this generous offer? Então, o que Ló fez com essa oferta de generosidade? Lot's eye became the binoculars of his heart. Os olhos de Ló tornaram-se binóculos de seu coração. Let us read verses 10 and 11 of Genesis 13. Vamos ler os versos 10 e 11 de Gênesis 13. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separaram-se um do outro. In his selfish greed, Lot grabs the well-watered plains of the Jordan. Em sua ambição egoísta, Ló agarrou a bem regada planície do Jordão. But in his desire to grab the best for himself, it led him to his downfall. Mas em seu desejo de tomar o melhor para si, levou-o à sua queda. Let me tell you something about the eye gate. Deixe-me dizer uma coisa sobre o portal da visão. Covetousness enter our minds through the eye gate. A cobiça entra em nossa mente através do portal da visão. Lust enters our minds through our eye gate. O desejo sexual entra em nossa mente através do portal da visão. Greed enters our minds through the eye gate. A avareza entra em nossa mente através do portal da visão. Eve saw that the fruit of the tree was appealing to the eye, and the rest is history. Eva viu que o fruto da árvore era atraente e o resto você já sabe. Achan, the son of Carmi, in the book of Joshua, saw the forbidden golden mantle and he coveted. Aca, filho de Carmi, no livro de Josué, viu o ouro proibido, envolveu-o no manto e o desejou. He took it and hid it in his tent. Ele o pegou e o escondeu em sua tenda. And it resulted in his death and his family's death. E isso resultou em sua morte e na morte de sua família. David saw Bathsheba, and she was beautiful in appearance, so he killed to get her. Davi viu Betsabá, que era bonita em sua aparência, então ele cometeu um assassinato para tê-la. No wonder Jesus tells us.

e para o ocidente. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Our lives are full of choices. Em nossa vida temos muitas escolhas. And we often choose what looks good to us. E geralmente escolhemos o que parece ser bom para nós. But horror of horrors of what looks good to you and does not look good to God. Mas será algo terrível aquilo que parece bom para você não ser bom para Deus. What God chooses may not look glamorous. O que Deus escolhe pode não ser fascinante. It may not appear good to the flesh. Pode não parecer bom para a carne. But oh, you can be sure it will be the more excellent choice. Mas, ah, você pode ter certeza, será a mais excelente escolha. Lot goes into Sodom and he stays outside the gate for a while, hesitating to go in, but then he moves right in there. Ló foi para Sodoma e ficou do lado de fora do portão por um tempo, hesitando em entrar, mas então seguiu em frente e entrou. Some of you are living in the tent outside the gate of Sodom and Gomorrah. Alguns de vocês estão do lado de fora dos portões de Sodoma e Gomorra. Some of you are camping so close to the forbidden city. Alguns de vocês estão acampados muito próximos da cidade proibida. Some of you are sitting at the gates of sin and what you need to do is run back to Bethel. Alguns de vocês estão sentados junto aos portões do pecado e o que precisa fazer é voltar correndo para Betel. Because the odds are that you will enter its city as Lot did. Porque é provável que você entre nessa cidade como Ló fez. Abraham did the same thing when he left the promised land. Abraão fez a mesma coisa quando ele deixou a terra prometida. First he went to the Negev and then he went to Egypt. Primeiro ele foi para o Negev e depois para o Egito. Lot goes in and he becomes success overnight. Ló entrou e se tornou um sucesso da noite para o dia. And the Bible tells us that he was tormenting himself every day in Sodom. E a Bíblia diz que ele se atormentava todos os dias em Sodoma. He knew he did not belong there, but he stayed there. Ele sabia que não pertencia àquele lugar, mas estava lá. He knew that this wasn't the place for a man who knew the living God. Ele sabia que este não era o lugar para um homem que conhece o Deus vivo. But he wanted to succeed at any price and to get ahead in life. Mas ele queria ser bem-sucedido a qualquer preço e seguir em frente na vida. Until a disaster struck and his uncle had to risk his own life to rescue him. Até que ele se deparou com um desastre e seu tio teve de arriscar sua própria vida para resgatá-lo. There are a number of principles in this chapter that I want to give them to you as I conclude. Há inúmeros princípios neste capítulo que quero compartilhar com você em minha conclusão. First, primeiro, always return to the place of your failure to receive the Lord's forgiveness. Sempre volte ao lugar onde fracassou e receba o perdão do Senhor. Second, segundo, be magnanimous in dispute because God keeps his promises to you. Tenha um comportamento nobre nas disputas, porque Deus cumprirá suas promessas com você. Thirdly, terceiro, let God make the choice for you. Deixe Deus fazer a escolha por você. Because what you see is not always what you get. Porque o que você vê nem sempre é o que você vai receber. Fourthly, quarto, don't get friendly with the wicked environments because it can get you before you can get it. Não fique amistoso com os ambientes maus porque eles influenciarão você primeiro do que você a eles. It is my prayer that you would learn and understand these principles. Minha oração é que você aprenda e compreenda esses princípios. Until next time, I wish you God's richest blessing. Até a próxima vez e desejo a você as mais ricas bênçãos de Deus. Você ouviu o Dr. Michael Youssef em sua mensagem de hoje, falando sobre A Jornada da Fé, Abraão, parte 5. O Dr. Youssef deixou claro que sempre devemos voltar ao lugar que fracassamos para receber o perdão do Senhor. Que nosso comportamento seja nobre nas disputas, porque Deus cumprirá suas promessas para conosco. Que deixemos Deus fazer as escolhas, porque o que vemos nem sempre é o que precisamos. Você ainda tem dúvida ou está incerto se fracassou com Deus? Então, escreva-nos e peça agora mesmo o exemplar do livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis, inteiramente grátis. Nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Não deixe de estar sintonizado conosco em nosso próximo encontro, aqui em Mostrando o Caminho, com mais uma mensagem da série Jornada da Fé, Abraão, com o Dr. Michael Youssef. Até lá e que Deus abençoe você ricamente.